Estudando a minha Bíblia, algo chamou a atenção. Uma coisa curiosa, de certa numeração. Só sei que o número 7 ficou no meu coração. Meditando sobre o 7 é que saiu essa canção. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E das águas do dilúvio, o velho Noé livrou. Com mais 7 da família e os animais que mandou. 7 machos, 7 fêmeas numa arca. Ele salvou. Para o povo de Israel, o 7 muito marcou. 7 voltas na cidade, Jericó desmoronou. O leproso general, o profeta procurou. Dando 7 mergulhadas no Jordão, limpo ficou. Sete tranças completavam os cabelos de Sansão. 7 mil não se dobraram, a Baal disseram não. 7 vezes a fornalha mais quente mandou a lei. 7 irmãos rejeitados, mas Davi, ungido rei. Jesus em sua jornada com os 7 deparou. De Maria Madalena 7 demônios tirou. 7 cestos que sobraram e 7 pães que abençoou. E pra perdoar 70 vezes 7, ele mandou. Das 7 igrejas da Ásia, Laodiceia era pior. Desataram 7 selos, só o cordeiro maior. 7 castiçais de ouro e no meio general. 7 trombetas que tocam anunciando a hora final. Mas sobre o 7 eu poderia cantar. Estou na 7ª estrofe e o tempo não vai dar. 7 é o número da sorte, tem sorte quem Deus conduz. Se o diabo pinta um 7 em sua vida, vem pra Jesus.